Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Vida Espírita, trazendo o Espiritismo para mais perto de você. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 22 de janeiro, uma manhã já quente aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas muito agradável, né? E começamos o estudo com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos e que nós possamos, em sintonia com o alto, fazer o melhor nesse programa de hoje. Que nós nunca percamos essa sintonia, que nós nunca tornemos o nosso programa alguma coisa automática, que nós tenhamos sempre essa sintonia. Um bom dia a todos. Muito bem lembrado, Luiz. Muito obrigado. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus amigos, Luiz Geraldo. Bom dia. Já estamos com 10 ouvintes, 10 acompanhantes. Não é só ouvintes, né? É ouvintes e videntes. Que também hoje, pelas tecnologias modernas, estamos a vídeo, não estamos só mais no áudio. A gente fez tanto tempo rádio que era ouvinte, ouvindo, e fica o defudo ouvinte. Mas um ótimo programa para nós, meus queridos. Que Deus nos acompanhe sempre. Muito bem. O Luiz destacou muito, muito bem a importância da sintonia de todos nós com um plano espiritual maior para que a gente possa falar o que convém, né? Aquilo que é interessante, aquilo que a doutrina espírita pede que façamos, que é a sua divulgação de maneira idônea, de maneira séria. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje ele tem um título, que é o mesmo título que o Kardec coloca nesse subtítulo aqui da Gênesis, que é a maldição contra os fariseus. E a primeira vez que você lê o título, você leva um susto, né? Como maldição, né? Parece alguém fazendo uma crítica, falando mal, destacando a parte negativa, né? E imediatamente você vai ler o texto, e à medida que você lê o texto, você entende um outro contexto, um outro ensinamento, que o Kardec destaca de maneira muito, muito feliz. E como sempre eu faço uma reflexão antes de a gente iniciar propriamente os estudos, o primeiro, o segundo e o terceiro blocos, e escrevi assim, para tentar iniciar nossa conversa, os nossos pensamentos sobre a maldição, entre aspas, contra os fariseus. E assim escrevi. Jesus é a referência moral para toda a humanidade, tanto pelo seu sentimento de amor incondicional às criaturas, como pelo seu sentido de justiça incorruptível. Se vemos o Mestre fazendo milhares de curas, consolando e amparando os mais fracos, o vemos também confrontar a hipocrisia das mentes humanas, modeladas pela astúcia, pela mentira e pela hipocrisia. Jesus não apenas denunciou, mas combateu a tirania das falsas informações, travestidas de verdades pelas religiões dominantes, e pela política sem escrúpulos. Jesus foi o amor encarnado entre nós, mas não deixou de revelar a força maior da justiça divina, onde a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Que tenhamos essas palavras como a primeira reflexão, a nossa primeira sintonia, a nossa primeira busca para entrar em contato com os amigos espirituais, para que possamos fazer um bom programa. Eu peço ao Alan que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Música. súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Meus amigos, as boas palavras e uma boa melodia são uma das alavancas da alma, né? Coloca a gente num estado muito agradável de conversar, né? Muito bem, meus amigos, estamos aqui aptos a começar o nosso primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz no dia de hoje, e o capítulo que selecionamos é o capítulo 169, 169, que o Emmanuel colocou, enquanto é hoje. E ele destaca uma frase de Paulo na Epístola aos Hebreus, quando Paulo escreve, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Fecha aspas. E o Emmanuel assim escreve. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos círculos da educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa o molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar nossos hábitos e aprimorá-los. A carne, sob muitos aspectos, é barro vivo de sublime cerâmica, onde o oleiro celeste nos conduz muitas vezes à mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoarmos o veículo sutil de manifestação do Espírito Eterno. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Dentro do assunto, porém, a palavra de Paulo é valiosa e oportuna. Enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência, até que o tempo e o esforço individual operem o desgaste das sombras, clareando-lhe o caminho. Aqui, todavia, nos referimos à criatura medianamente esclarecida. Todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a terra já dispõem de algum conhecimento da vida espiritual, porque um dos maiores tormentos para a alma desencarnada de algum modo instruída sobre os caminhos que se desdobram além da morte, é sentir, nos círculos de matéria sublimada, flores e trevas, luz e lama dentro de si mesmo. Luiz. Chocante, né? E eu vou me usar de uma expressão do André Luiz que me impressionou muito numa das falas dele. Ele colocava o seguinte, que a gente no plano espiritual, só para a gente ter uma ideia de como nos sentimos, né? Que nós somos esses de esclarecimento mediano aí que o Emmanuel se refere, né? Então ele diz que é como se nós estivéssemos com o smoking todo remendado. Então você imagina numa festa no plano espiritual, né? E você sentir como se você estivesse com o smoking todo remendado. A gente não tinha mão para tapar os remendos. Porque a gente se vê, né? A gente se detecta a situação espiritual como nós nos encontramos. E isso aí é uma coisa muito séria, principalmente para a gente fixar a imagem enquanto nós estamos aqui na matéria. E é o que o Emmanuel fala, extirpar os pequenos hábitos. A gente acha que é uma coisa mínima, tá? Não, né? Eu faço isso por esporte, eu faço socialmente, mas realmente é uma reflexão que nós temos que nos ater. São aquelas coisas pequeninas que nós vivemos no hoje e a gente toca para amanhã. Então, realmente, no plano espiritual, é que isso tudo vai realçar. E imagina, se nós não somos capazes, né, de cuidar das pequeninas coisas, imagina as grandes. Então, nós que ainda estamos aí nessa situação mediana, portadores desses pequenos defeitos, nós temos que fixar essa imagem de smoking, onde você, com o smoking, até um pozinho branco em cima do smoking aparece. Imagina o remendo. Imagina aquele remendinho de 2x2 e você cheio desses remendos, e aí você se vendo no plano espiritual. E não adianta, não dá para esconder. Aquilo lá está à mostra. Quando nós, por exemplo, desejamos manter a nossa casa limpa, mas a gente não esquenta a cabeça quando vê um pozinho em cima do móvel, né? A gente, sem sombra de dúvida, está candidato a, num curto espaço de tempo, morar no meio de uma nojeira. Porque nós não temos mais um olhar crítico sobre o que é limpeza na casa. Então, é um texto que realmente nós temos que refletir de uma forma muito intensa, que é para fazer aquilo que nós podemos fazer hoje. É muito interessante a gente estudar a doutrina, entender, ter a consciência de que nós seremos espíritos puros, seremos deuses, mas é bem mais responsável que nós nos atenhamos às palavras de Emmanuel. Vamos cuidar daquilo que nós estamos vendo na atualidade, os nossos pequenos defeitos. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito obrigado, viu? Alan, o que você poderia falar sobre Enquanto é Hoje? É, rapaz, é uma dura mesmo, né? Eu sempre pego os textos do Emmanuel e eu tento escutar como se ele estivesse falando para mim. Então, assim, eu faço uma autoanálise sobre o texto. Né? Eu falo assim, quanto que isso ainda me encaixa? Né? Quanto que eu preciso trabalhar nesta direção? Eu venho com o texto como uma lição que eu estou recebendo da minha transformação pessoal. É, existe uma palavrinha muito usada, está sendo muito usada hoje, e eu acho que ela encaixa perfeitamente nisso, chama procrastinação. É, procrastinação é uma palavra meio feiosona, né, assim, diferente. É, para nós, Piracicabana, até bem procrastinação, cheio de R's aí, né? Mas é o adiamento de uma ação que deveria ser feita. Né? Então, com a evolução espiritual, eu acho que a gente procrastina diariamente. A gente fala, não, amanhã eu faço isso, amanhã eu leio isso, amanhã eu vou lá conversar com aquela pessoa, amanhã, e a gente fica nesse amanhã e a gente não traz para o hoje. Eu entendo, nós até falávamos antes do programa, a carga de atribuições que a gente se coloca hoje no dia a dia para tocar a vida material, ela é grandiosa. Né? A gente não aproveita o dia para a nossa evolução espiritual, a gente aproveita o dia e trabalha, trabalha, trabalha. É, o Luiz, hoje, é aposentado, mas trabalha pelo Vadimécon diariamente. O Geraldo já trabalhou até mais do que ele trabalha hoje, mas ainda trabalha muito, né? Duas clínicas, um monte de trabalho ainda feito diariamente, estudo, né, que tem que fazer para o trabalho dele continuar e tudo mais. E eu também trabalho bastante também. É, isso faz com que a gente não dedique tempo à nossa evolução, a gente procrastina. Eu tenho tentado tomar uma medida que é assim, ó, aonde Deus me colocou no dia de hoje? Ah, na minha empresa lá, preciso trabalhar. Beleza. Como eu posso aprender espiritualmente ali? Como eu posso ser melhor ali? Então, enquanto eu estou ali, de alguma forma, eu vou treinando a espiritualização nas minhas atitudes. É lógico que eu consigo fazer isso o tempo inteiro? Claro que não. Dificilmente alguém consegue. Mas você aproveita aquela situação. Essa semana eu tive que fazer um exame lá no hospital para ver se tinha saído uma pedrinha de mim. Graças a Deus tinha saído. E por conta do tempo de resposta dos exames que eu fiz, eu acabei ficando 6 horas no hospital. Da hora que eu cheguei até os exames ficar pronta, eu levei um livrinho do Jorge Andréa, que eu estou lendo, né? Sobre o espírito, ele é bacana o livro do Jorge Andréa. É um livrinho porque ele é fininho. Consegui ler ele inteiro e, ao mesmo tempo, consegui atender na aflição um monte de gente que chegava ali do meu lado, reclamando. Ah, mas o que está acontecendo com o senhor? Não, mas calma. Oh, daqui a pouco o senhor é cuidado. Aí a enfermeira que estava ali na sala, ali, né, ela falou assim, você tem que vir todo dia aqui. Você me ajudou a acalmar um monte de gente aqui, né? Eu saí de lá feliz. Olha só, eu passei 6 horas no hospital, li um livro, ajudei, tive a oportunidade de ajudar um monte de gente. Então, você vê, numa situação que não é confortável ir ao hospital porque você está com alguma coisa, você também pode fazer algo diferente. E é essa atitude que eu venho tentando tomar no meu dia a dia. É fácil? Não. Todo dia nós estamos dispostos a fazer? Não. E a gente procrastina muito, a gente adia muito. Então, a gente tem que agradecer a oportunidade que nós estamos tendo na encarnação e fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem hoje. Na ausência de melhor recurso para fazer melhor ainda, parafraseando Cortella numa frase que eu ouvi dele essa semana, é fazer sempre o melhor. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, quando eu li o capítulo ontem, me veio à cabeça um assunto muito interessante que o André Luiz cita, e eu me lembrei algumas pessoas que se acercavam do Chico Xavier, que era uma figura maravilhosa, e falando que quando se aproximava dele, tinha vergonha de ter alguns pensamentos que ele tinha no dia a dia, porque a presença do Chico pedia uma nobreza maior de pensamentos. E a gente percebe, segundo André Luiz, que os nossos ouvidos não estão treinados para perceber o bem. Parece que nós nos acostumamos com os ouvidos a perceber mais o mal, a ouvir mais o mal do que ouvir o bem. É como disse o Luiz, a gente não percebe, isso vai virando comum. Eu tinha um amigo que era biólogo, ele acabou desencarnando, o Alexandre, ele falou uma vez para mim, nada a ver com o espiritismo, ele falou da vida, mas do aspecto físico, mas vale para o espiritual. A gente se acostuma com o que é ruim. Vira normal. Você fazer as coisas erradas vira normal. E aquilo fica num automatismo. E sem que a gente perceba, a gente não treina o ouvido para ouvir o bem. Aí o André Luiz nos adverte assim: se você quiser saber quem são suas companhias espirituais, observe o que você pensa quando está sozinho. Isso é você. São as pessoas que você está atraindo. E o Emmanuel, percebendo essa nossa grande necessidade, ele fala, enquanto é hoje, uma frase aqui atrás, vale-te do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Quando você está sozinho e você tem alguns pensamentos estranhos, essas suas, são as suas companhias. Mas o que você deve fazer? Treinar o ouvido para assimilar o bem. Se você se concentrar, focar, fazer uma boa leitura, fazer meditação, ficar em silêncio, vai acontecer isso que o Emmanuel falou. Você vai registrar as sugestões divinas e vai concretizá-las em tua marcha. É o que o André Luiz fala. Após o desencarne, em todo o conhecimento que a gente possa ter do espiritismo, lá do outro lado você vai ver dentro de si mesmo flores e trevas, luz e lama, porque a gente não extirpou de maneira correta aqueles maus hábitos que aparentemente não tinham tanta importância, mas do outro lado tem muita importância. E o Luiz sempre relembra uma frase que ele fala que os maus hábitos corrompem os bons costumes. Então todos nós, como espíritas, o nosso dever é fazer essa vigilância do pensamento. Antes de falarmos isso para alguém, que você eduque o pensamento a pensar no bem. Isso foi o que me veio enquanto eu li esse texto. Não sei se o Luiz quer falar alguma coisa mais, o Alain. Eu queria lembrar do Alain, que ele várias vezes já mencionou aqui um autor que fala a respeito do mal banal. É a Dora, né? Não é a Dora, não. O mal banal foi uma... você sabe que você lembrou muito bem, né, Luiz? O mal banal foi um termo, né, criado por uma filósofa, vamos chamar também socióloga, Hannah Arendt. Ah, é verdade. Quando ela estava analisando, vendo, né, o julgamento de um general alemão que era responsável pelos campos nazistas. E ele falava que ele não tinha feito nada de errado pelos campos de concentração nazistas, que ele obedeceu ordens, que ele fez o que mandava, ele ia para a igreja toda semana, ele cuidava da família e jantava com a família todos os dias, ele educava os filhos e ele respondia e obedecia às ordens, ele não fez coisa errada. Ele fez o que mandaram ele fazer. Então, quando ela está assistindo esse julgamento, ela cunha esse termo falando que ele era autor de um mal que para ele era banal, porque para ele assim não importava o que ele fazia, ele se justificava na ordem recebida e fazia de tudo, né? Então, disciplinado. Disciplinado a fazer o mal. Então, a gente realmente precisa ficar muito atento ao comportamento, né? Eu estou escrevendo um texto essa semana aqui, eu estou me dando ao trabalho de fazer um artigo por semana, assim, para voltar a escrever, que eu estava meio distante de escrever. E eu fiz um eu escutei um seminário da empresa lá, que ele deu o nome de Conexões Conscientes, né? E eu comecei a escrever um texto chamado Conexões Conscientes e Inconscientes. Não é ou. Porque quando a gente se conecta com alguém ou com algum assunto, a gente faz conexões conscientes e outras inconscientes. Né? Então, quando a gente, por exemplo, quando Jesus nos alerta vigiai e orai, o que ele está nos alertando? Orai é conexão com Deus. Vigiai é escolher a conexão com o próximo. Então, a gente precisa polir a nossa sintonia, a gente tem que depurar a nossa sintonia para que a nossa conexão seja sempre mais consciente do que inconsciente. Sabendo que a gente está fazendo. Até porque a nossa própria evolução, nós temos essa tendência. As conexões inconscientes são automáticas. As conscientes, nós precisamos nos disciplinar. Disciplinar. E o pior é que as inconscientes, muitas vezes ainda no nosso nível evolutivo, é que vão nos levando, vão nos induzindo a cometer um amigo que envolve você, uma decisão que... Por exemplo, a gente, às vezes, por ver uma pessoa vestida de um jeito que alguém que fez alguma coisa ruim para você no passado também se vestia, você já cria uma conexão inconsciente com aquela pessoa e um mal-estar sem ver o que tem dentro da pessoa. Tendências e arrastamentos. Fica meio automatizado, não é, Alan? É, a gente conduz os padrões, né? Porque assim, ó, nós somos um espírito imortal. Carregamos padrões de comportamento. Repetimos o mesmo erro em encarnações. Então, para a gente mudar um padrão, não é fácil. Sim. É esforço. A Sim. tendência a procrastinar, como a gente falou, é natural. A luta é contra isso. É ir lá encarar e fazer. Aí, quando você se habitua a ir fazendo, chega uma hora que aquilo fica natural também. Só que é duro de vencer essa inércia inicial de não mudar. Ah, é duro. Muito bom. Acho como, que... como é que o balão faz para subir? Enche, vai se livrando de peso. Vai se livrando de peso. Muito bom, achei que exploramos bem o assunto, muito bom. 9h58, estamos aptos a começar o segundo bloco. E, Luiz, eu queria agradecer as suas indicações, nós estamos no meio do livro aqui do Espírito do Cristianismo, ele é tão bom quanto o Parábolas e Ensino de Jesus, muito bom. Ele faz a gente andar pelo Evangelho, por Jesus, de uma maneira mais clara. E eu acabei, entre aspas, descobrindo o Caibá, né? Eu sabia que ele era bom, mas eu não sabia que ele era tão bom, né? E lendo os comentários dele, você fica fã dos comentários, do raciocínio dele. E hoje é o capítulo 34. Ô, Geraldo, duas coisas. Primeiro, que nós tivemos vários comentários que estão se esforçando em fazer o melhor aonde está. Ótimo. Então, eu agradeço o retorno de todo mundo. E segundo, que nós temos uma prece súplica que nós deixamos de fazer. Ou fizemos, né? Fizemos. Eu que estou maluco aqui, tá certo. Então é uma ainda bem que somos em três, né? É que eu sempre esquecia. Agora eu não estou esquecendo que eu escrevi. E você achou que eu tinha esquecido. E agora eu esqueci que foi esquecido, que não foi esquecido. E esse livro aqui, hoje ele vai falar sobre a autoridade do batismo. Parece um assunto que já passou, mas não. É um assunto atual. E esse batismo a que ele vai se referir aqui, entre muitos outros tipos de batismo, é o batismo de João Batista. Então, o Caibá, ele coloca três textos evangélicos que falam do mesmo assunto. O Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus. Eu vou ler só um deles, porque eles são muito parecidos. Mudam algumas palavras, mas assim, o Caibaite sempre coloca quase sempre em primeiro o Evangelho de Lucas. Então eu vou ler, depois passo a palavra para o Luiz e para o Alan. A autoridade do batismo. Olha quantos ensinamentos existe no Evangelho. Entre aspas. Em um dos dias em que Jesus ensinava ao povo no templo e anunciava o Evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas, juntamente com os anciãos, e falaram-lhe nestes termos: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas, ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Também eu vos farei uma pergunta. Respondei-lhe: O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles, os fariseus e os anciãos, consultando entre si, diziam: Se dissermos que era do céu, ele dirá: Por que então não lhe destes crédito? Mas se dissermos que era dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido que João era profeta. Responderam, por fim, que não sabiam de onde era. Replicou-lhe Jesus: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Fecha aspas. Esse é um texto extremamente vibrante de Jesus. E eu passo ao Luiz ou Alan para ouvir suas considerações. Existe um outro livro do Caibar também, que chama Batismo. E aí, nesse livro, ele se aprofunda mais sobre a questão do batismo. O batismo realmente foi introduzido no cristianismo pelo João Batista. E ele aprendeu isso num lugar que chamava Baptas. Então, eles praticavam esse ritual. E João Batista, então, introduziu isso no cristianismo. Essa passagem é muito interessante, porque Jesus mostra que os sacerdotes, na realidade, eles, além de não ensinar aquilo que seria devidamente correto ensinar, e nós já comentamos isso em outras ocasiões, aconteceu a mesma coisa com o cristianismo, aquela frase do padre Germano: onde falta inspiração, nada como um bom ritual. Aconteceu isso com a religião judaica, aconteceu isso com o cristianismo, pode acontecer isso com o espiritismo, nós precisamos tomar muito cuidado. A inspiração tem que ser uma coisa consequente e natural. Nós não podemos, em nome da expansão quantitativa, perder a qualidade. E a expansão, quando nós trabalhamos com qualidade, tudo é muito difícil. Porque é difícil você conseguir que os membros de uma religião, de uma instituição, trabalhem com qualidade. Nem todos se afeiçoam a isso. É muito difícil você manter isso numa organização. E você não pode abrir mão disso. E o que aconteceu com o judaísmo, aconteceu com o cristianismo, os sacerdotes, eles vão criando um automatismo para manter a religião. E esse automatismo, inclusive, ele vai fazendo um desserviço para a religião, porque os membros começam a se acostumar com aquele automatismo e perdem o foco do principal da religião. E aconteceu isso e acontecerá sempre, desde que nós não percamos de vista esse detalhe. Nós não temos que ter pressa em fazer as coisas. Nós temos que fazer as coisas bem feitas, no ritmo que nós estamos dispostos a realizar de forma correta. Nós não podemos, em nome da pressa, da aceleração, do progresso, acelerar uma coisa que se chama evolução, crescimento. Diversas vezes já comentei aqui, a galinha, ela tem os pintinhos, ela choca o ovo em 21 dias. Eu, quando nasci, a gente botava a galinha para chocar e era 21 dias. A minha filha, o meu genro trabalham nessa área hoje e eu tive a curiosidade de perguntar para eles. Essas granjas tão evoluídas, já conseguiram fazer com que o pintinho nasça em menos tempo? Eles dizem assim, não, nunca. Quando nós atingimos a verdade, não tem mais para onde fugir. A verdade é o fim. A partir daquele ponto, não tem mudança. E nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. E os sacerdotes eram acusados por Jesus exatamente disso. E aí começa a fazer aquilo que é politicamente correto. Eles teriam, por em nome da doutrina, que ser contrário ao que a população pensava e ensinar que o batismo de João não era divino. Mas eles não queriam se indispor com a população, porque isso causa... E isso é geral, sempre foi assim e será. É muito desagradável a gente falar uma verdade, mas nós não podemos abrir mão disso. A gente deve aplicar a verdade, o critério da misericórdia, o critério do amor, mas ela tem que ser colocada. Nós não podemos abrir mão disso. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito obrigado. Viu? Alan, o que você tem a dizer sobre a autoridade do batismo? Olha, muito bem. Eu acho que toda vez que a gente começa a participar, não só de uma religião, de um grupo de estudo, de qualquer ambiente que pretenda, né? ou que tenha talvez a pretensão de nos ajudar a se melhorar, quando a gente se compromete em de verdade fazer parte daquilo, é o batismo. É assim, ó, os anteriores a nós, eles tiveram lá o seu sacrifício, a sua cota de sacrifício para estar ali, para pertencer àquele grupo, né, para dedicar aquele grupo. E quando você entra, é como se no batismo você estivesse se nivelando a eles, fala assim, eu também quero ter esse sacrifício de fazer, né, para que a gente se melhore junto. Então, quando o batismo é só exterior, é só algo pro forma, é só algo que eu faço para o outro ver, não vale nada. O batismo tem que ter... não é a formalidade que importa. O que importa no batismo é a vontade de pertencer àquele grupo. Então, João mesmo ele falava que o batismo que ele fazia não era... totalmente válido, porque era um batismo dos homens, não era um batismo de Deus. Né? Então, ele falava assim, que o batismo verdadeiro é quando você se dedicar à sua transformação. Então, existe hoje muita gente, em muitas religiões, que dão um valor ao batismo muito maior à forma... ao mecanismo, ao ritual, como o Luiz bem lembrou, do que a vontade de ingressar naquele grupo e realmente fazer o melhor que você pode ali. Se caísse o batismo formal, mas as pessoas que aderissem a qualquer religião aderissem com vontade de se melhorar e de ser uma ferramenta naquele ambiente para melhorar aquele ambiente... Ah, esse seria o verdadeiro batismo válido, né? O batismo, ele não tem razão nenhuma de ser se a pessoa fizer só com a intenção de mostrar para os outros aquela prática ritualística. E essa razão existe na vontade de transformação. Então, é necessário... Por exemplo, hoje se batiza lá uma criança, né? A criança tem como ter raciocínio suficiente para entender o que está acontecendo com ela? Que ela está naquela hora se envolvendo numa religião e naquela religião ele se dispõe a se transformar? Não, é bebê que faz, né? Então, é muita formalidade, pouca decisão de verdade, de transformação. Que a gente consiga entender que o verdadeiro batismo que nós vamos passar é o da escolha desse novo caminho. Quando a gente de verdade escolher, de verdade, a gente vai ter sido batizado para aquela religião. O resto é puro ritual, como o Luiz bem explicou, é pura formalidade, que nada tem valor. É só para os homens verem. Alan, muito interessante. Enquanto você falava, eu lembrava, Alan, que quando qualquer um de nós tem a possibilidade de estar ao lado de pessoas muito inteligentes, muito cultas, muito instruídas, essas pessoas, ao falarem, eles dão muito ensinamento em poucas palavras. Ao ler os textos evangélicos, e se nós observarmos todas as falas de Jesus, todas, indistintamente, todas, em poucas palavras, Jesus enuncia mais de dois conceitos. Ele nunca fala de uma coisa só. Tem um resultado objetivo, tem um resultado subjetivo, tem uma interpretação, tem uma figura de linguagem. Ele tinha a capacidade de manejar a palavra de uma tal maneira que ele ensinava muito numa frase de cinco palavras, colocadas naquele contexto. Então, Jesus, muitas vezes, ele ensinava até em silêncio. E é interessante, quando lhe perguntam, da onde você tirou a sua autoridade? Porque ele estava ensinando e também falando sobre o batismo. Ele fala uma frase muito interessante. E o Caibá destaca aqui, o batismo, que muitas vezes é tido como uma coisa, um ato muito importante em algumas religiões, nunca mereceu a sanção de quem quer que fosse, inclusive a de Jesus. Jesus nunca deu destaque ao batismo. Essa vontade de dar destaque ao batismo é coisa humana, é coisa do homem, é o desejo do homem, é criar um ritual. Porque Jesus mesmo nunca falou do batismo. Ele falava do amor, do perdão, da renúncia, da paciência, do batismo, ele não falava. E no momento em que ele é questionado, quando ele responde, ele não está respondendo sobre o batismo. Porque diante dele estavam aquelas pessoas que eram hipócritas. O que é o hipócrita? É o indivíduo que fala uma coisa e faz outra. Então, naquele momento, ele ensinava os outros que estavam na sinagoga. Olha, prestem atenção à contradição deles. Ele faz uma pergunta, faz um questionamento, falou, eu não vou falar também de onde é o meu poder. Quer dizer, ele deixou tudo por isso mesmo e os escribas ficaram em silêncio. Quer dizer, com uma palavra, meia dúzia de palavras, ele silenciou sacerdotes e escribas. Isso só acontece com pessoas inteligentes. Quando você lida com uma pessoa inteligente, ele tem frases que ele pega você na curva ali. Você pensa que você conhece. Ele fala uma frase, você fica pensando uns dois dias. Quando a gente lida com essas pessoas, e você pode reparar, talvez fosse interessante um dia nós destacarmos todas as frases de Jesus para vermos que ele era, de fato, um homem profundo. Um homem que, quando ele falava, exalava ensinamento. Então, eu gostaria que vocês refletissem em ler o texto evangélico de novo, ler a explicação do Caibá, você refletir, e talvez a gente comece a treinar o ouvido para ouvir o bem. Quando você treina o ouvido, você começa a descobrir coisas que você não percebia. É uma coisa interessante. E outra coisa, você vai começar a perceber coisas boas em pessoas muito simples. Quando você tem um ouvido treinado, você vai estar ao lado de uma pessoa muito simples e descobre que ela é uma alma iluminada. Eu, particularmente, eu tenho uma senhora que é minha amiga, muito simples. Simples, simples, simples. Tudo que ela fala é ensinamento. Eu imagino que ela seja semi-analfabeta. Tudo o que ela fala é um ensinamento de alto valor moral e social. Mas como é que você percebe isso? Se você tiver o ouvido treinado. Se você não tiver o ouvido treinado, isso passa despercebido. Geraldo, queria lembrar uma coisa que é bem atual, né? É a questão do passe e a questão da prece. Sim. No passe, é muito interessante que a gente preste atenção como é que nós vamos para o passe. Como é que espírito que nós nos dirigimos ao passe. A partir do momento que isso fica automático, não vale mais nada. Exatamente. Eu já vi várias vezes exatamente isso. O indivíduo chega e fala, dá um passe em mim aí. Como se aquilo fosse uma solução mágica, né? Quer dizer, todos os meus problemas se dissolverão com o seu passe. Aí fica na posição lá, toma o passe, sai fazendo a mesma coisa que fazia. Não vai mudar nada, né? O Luiz lembrou muito bem, o passe é uma transferência de energia boa, né? Para a pessoa que está necessitada, e muita gente vai para o passe pensando no jogo de futebol que está quase começando e ele está ali no centro ainda, ou na novela que ele vai perder aquela cena. Então, não vá para o passe. Realmente, vá para o passe quando você desejar do passe o melhor daquele momento. Né? Então, eu acho que é um paralelo bom ao batismo, o passe. Porque o batismo, teoricamente, seria um passão, né? Seria um passe grandão, um passe para iniciar a pessoa em alguma transformação. O passe, o passinho, vamos falar assim, é um passinho de cada dia para a gente se transformar naquela. Então, vamos falar assim, seria um reforço que você realmente está ali buscando uma autotransformação. É legal esse paralelo do passe com o batismo. E você falou do passe, Alan. Tem várias circunstâncias em que o passe é feito. Vocês todos devem saber das histórias do Chico Xavier, quando ele morava em Uberaba, logo no começo, quando ele se mudou para Uberaba, ele ficou num centro espírita até 1h30 da manhã e ficaram com ele mais dois confrades, amigos e todo mundo indo embora, eles foram os últimos a sair. Quando eles saem, eles vão andando para casa, no trajeto eles são assaltados por dois indivíduos com armas, dá o que tem, dá o que tem. Nisso, um dos assaltantes reconheceu o Chico. Falou, nossa, é o Chico Xavier. Devolveram tudo para eles, sentaram na guia da calçada, colocaram a mão do Chico na cabeça dele, falou, Chico, dá um passe na gente. Quer dizer, até o assaltante se rendeu ao Chico. Imagina o Chico dando um passe nessa circunstância. Quer dizer, olha que desafio. Pro Chico, isso aí, cara, pro Chico isso aí era frouxo. Para nós, não, a gente ia ficar assim, nossa, essa coisa ia me roubar, agora vou dar um passe. Você vê a diferença da sintonia, é o ser evoluído com o ser perturbado, que ainda somos nós. E vocês se lembram, tem um livro que é Chico de Francisco, acho que eu já citei aqui, mas talvez não sei se todos lembram desse fato, que o Chico Xavier, ele era procurado por uma senhora da Alta Society de São Paulo, várias vezes em Uberaba, e não achava ele, até que um dia ela se esgou e falou, hoje eu pego esse Chico Xavier aí. Foi no Ministério da Agricultura, o chefe orientou a dizer que ele não estava, falando que ele estava na casa dele. Foi na casa e o irmão falou que estava no trabalho. E assim a mulher foi várias vezes durante o dia e não achava o Chico. E soube que ele ia participar de uma reunião à noite, no centro tal. E ela foi, o centro lotado, ela entra pisando duro. Quem que é o Chico Xavier aí? E o Chico se levanta muito bem, pois não. Levou 5 tapas na cara, falou, eu estou procurando você, você não me atende, agora você tem que me dar um passe aqui. Aí, nisso, o Chico, em pensamento, se dirige à irmã e fala, mano, você não reconhece que eu estou com a razão? Eu não tenho condições de dar um passe, eu acabei de ser agredido. E o Emmanuel fala, Chico, você tem a razão, mas ela tem a necessidade, então dá o passe nela. Então, olha aqui, aí o Chico, constrangido, deu o passe. Não, excelente. Só para a gente, marcar aqui os comentários, eu percebi que a Lavínia leu o texto do Caibar, é isso aí que a gente espera de todo mundo, parabéns, Lavínia. E ela fala assim, Caibar, afinal, diz que o que vale é a autoridade moral. E para vivenciar essa autoridade, me parece possível ser em qualquer hora e lugar, pertencendo ou não a um grupo. Perfeito, Lavínia, é isso mesmo. A gente respeita a autoridade moral e não a autoridade formal. Né? Então, mais vale a moral nessa questão do passe. Só para aproveitar o comentário dela, que está dentro da leitura de Caibar aqui do texto. Muito obrigado, Lavínia. Sempre lembramos aqui as bancas dos livros espíritas, tanto em Santa Bárbara do Oeste como em Piracicaba. Em Santa Bárbara fica situada a Rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória, antiga Biblioteca Municipal. E em Piracicaba, essa banca espírita fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, bem no centro da cidade. Muito bem, meus amigos, agora a gente vai começar o terceiro bloco do programa de perguntas e respostas. Estamos no capítulo 17, sobre predições do Evangelho. E hoje, particularmente, a maldição contra os fariseus. E do versículo 22, do item 22 ao item 26. Eu faço uma pequena introdução para fazer uma pergunta. E eu começo assim, Luiz. Ao citar João Batista, um pregador itinerante, que instruía a todos o exercício da virtude e da retidão, Allan Kardec traça um paralelo entre o passado e o presente daquela época, destacando um vínculo entre João Batista e Jesus. As advertências de João Batista são muito semelhantes às observações de Jesus. E cito o Evangelho de Mateus, que, vendo muitos fariseus e saduceus que vinham a seu batismo, ele, João Batista, lhes diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Esse foi o questionamento de João Batista. E eu pergunto a você, Luiz, João Batista era de fato um missionário? Sua vida e seus feitos atestam a superioridade do seu espírito? Sim, ele era um profeta. Aliás, inclusive, até o seu nascimento, né, foi anunciado da sua missão. João Batista, ele inclusive é mencionado, né, que ele antecederia a vinda do Mestre. Então, João Batista, inclusive, é um dos sinais de que Jesus viria depois. Trata-se realmente de um profeta, e quem estuda tudo aquilo que ele falou, né, ele falava justamente sobre o arrependimento. E aquilo que hoje nós estudamos na doutrina espírita. Não só o arrependimento, mas a mudança, né, de atitude e, como o Consolador vai se aprofundar, nós temos que corrigir aquilo que nós fizemos de errado. Então, aí nós completamos o ciclo. Isso aí, Geraldo. E é interessante, Luiz, que a gente sempre faz uma comparação, né? A gente lê as obras do Emmanuel, do André Luiz, e a gente vê que, naquela época, o João Batista foi o precursor de Jesus. E ele ensinava as virtudes. A gente imagina qual a condição dele atualmente. Porque a gente vê naquelas narrativas, por exemplo, a gente cita sempre com muito respeito o Emmanuel, que para mim, para todos nós, é um professor, um filósofo. Naquela época, ele era um senador orgulhoso. Hoje, ele é o Emmanuel. Né? Então, se hoje ele é o Emmanuel e naquela época era um senador, imagine João Batista, que na época já era o precursor de Jesus. Ele batizou Jesus como uma forma de divulgação, mostrando um sinal. Ó, esse é o enviado que eu falei de vocês. Então, a gente imagina que João Batista seja, de fato, um espírito esclarecido e um missionário mesmo, né, Luiz? Muito bem. Dando sequência, Allan, ainda no texto de Mateus, João Batista assevera: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. É uma frase forte, Allan. E a pergunta que eu faço, considerando os conhecimentos da doutrina espírita e do rigor da justiça divina, como compreender essa imagem? O machado já está posto à raiz das árvores. Quais os significados morais que podemos extrair dessa citação, Allan? É uma citação bastante poética, né? Onde ele faz uma alegoria que eu entendo assim. Eu vou falar o meu ponto de vista, tá? Aí depois vocês podem até dar o de vocês, acho que fica mais rico até. Eu imagino assim, nascemos e vamos morrer no corpo físico. Logo, o machado vai nos cortar. Logo, essa árvore tem um tempo de vida certeira. Ao nascer, sabemos que vamos morrer. Quando? Não sabemos. Mas sabemos que uma hora nós vamos morrer. Então, desta forma, esse corpo físico, ele é matéria. Da matéria veio, da matéria volta. Corpo físico. Só que nós estamos num corpo físico. Nós não somos esse corpo físico. Então, acredito eu que aí ele está fazendo uma evocação à nossa dedicação como árvore encarnada, como encarnação, como corpo vivo, a fazer o melhor que a gente pode, a produzir os maiores frutos e melhores que a gente puder durante a nossa vida. Porque certamente o machado já está no nosso caule ali. Uma hora nós vamos falecer. É natural que esse corpo físico tenha um tempo de vida. Ao desencarnar, se eu não tiver produzido boas obras, o que, que vai acontecer? Vou para regiões umbralinas onde meu pensamento me situa naturalmente pela prática do meu dia a dia. Então, a gente pode, naquele momento, o fogo era o lançamento daquele que não prestava, daquilo que tudo que era lixo, tudo que era deteriorável, assim, era no fogo que era eliminado, não tinha outra forma, né? Ainda hoje você vai nos lixões que acumulam lixo, o fogo tem que ficar aceso ali constantemente, produz muitos gases e tal. Então, o fogo é uma forma de eliminação daquilo que não é bom. Então, há uma alegoria que o inferno é o quê? É fogo, né? Que a gente estaria sendo lançado aos infernos. Então, essa alegoria tem muito disso. A gente volta, né, desencarnado ao fogo. Esse é meu ponto de vista. Então, para que não vá ser jogado ao fogo, que a gente seja reconhecido como uma árvore que produziu bons frutos e possa novamente retornar no processo reencarnatório natural. Eu acho que a referência é essa. Eu vou acatar a sugestão do Allan e vou pedir para o Luiz. Luiz, o que você poderia dizer quando o machado já está posto na raiz da árvore? O Allan comentou sobre o aspecto individual, né? E isso foi colocado sobre o aspecto das instituições. Então, tudo aquilo que a igreja plantou como instituição do homem, né, que não foi inserido por Deus no contexto, temos, por exemplo, o cristianismo. O cristianismo, até os anos 300, ele se conservou em toda a sua pureza. A partir daí entraram as formalidades. Então, isso que foi plantado fora das leis de Deus será extirpado. É nesse sentido. Nossa, e é uma frase forte, né? Porque ele fala, vai ser extirpado e pronto, né? Quer dizer... Jesus, numa outra ocasião, ele já tinha mostrado isso quando os apóstolos vieram reclamar com ele que tinha um elemento que estava fazendo cura no nome dele. E aí ele fala, se ele não for de Deus, ele perecerá. Se for de Deus, continuará. Entende? Então, realmente, e você fez um comentário muito feliz com relação àquelas falas de Jesus, E é uma coisa que nós, é uma fórmula, né? De a gente aprender o que, que tem de original no Evangelho que nos chegou daquilo que foi implantado pelos homens. Entendeu? É aquele livro, Roma e o Evangelho, tem uma fala de Jesus que ele menciona isso. Aquilo que está no meu Evangelho, que eu não plantei, são leis dos homens. Então, realmente, em tudo isso implica uma coisa, conhecimento. Não se dá nada por milagre. A coisa se opera pelo desenvolvimento da razão e do entendimento de nossa parte. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, porque a gente está habituado a ouvir aqui, entre os nossos pares, uma frase comum que se fala: a lei é dura, mas é a lei. É. O Geraldo, um outro comentário que eu queria fazer é sobre aquela sua amiga, que você disse que, inclusive, é analfabeta. Eu Sim. tive uma pessoa também, ele era motorista da CMTC em São Paulo. Ele era analfabeto. E o que ele falava revelava sabedoria. Interessante. É de uma forma rude, mas sábia. É uma das formas muito mais interessantes de se identificar a sabedoria em pessoas humilíssimas, pessoas que não Sim. têm cultura. Sim, sim. Mas eu estava falando assim, ouve-se falar, a lei é dura, mas é a lei. Mas a gente ouve muitos pronunciamentos, vê toda a obra mediúnica de Chico Xavier, de Valdo, Ivone, e a gente vê que existe uma outra lei, que ela não é dura, que é a lei divina. E o Chico Xavier sempre destacava que a lei maior é a lei do amor. Então não podemos comparar as leis humanas com as leis divinas. A lei divina pede que você exerça o amor. As leis humanas são relativas às nossas deficiências e muitas vezes tem que ser dura mesmo. Mas a lei divina, talvez esse duro que ele fala, ela não vai mudar. O exercício do amor é uma necessidade universal, né? Acho que é nesse sentido que a lei não vai mudar, né? Muito bem. Luiz, a gente falando dos fariseus, dos sacerdotes, daqueles anciães da época, infelizmente vem à nossa mente uma situação que é a hipocrisia. E eu pergunto a você, de repente, aquele que está nos ouvindo, né? Luiz, o que é a hipocrisia? E por que Jesus combatia formalmente a hipocrisia? E como vencer essa cultura da hipocrisia? Porque a hipocrisia parece que virou uma cultura, virou um hábito a ser seguido. O que é a hipocrisia e como combater isso, Luiz? Ô, Geraldo, essa hipocrisia nos dias atuais é conhecida como o politicamente correto. É você ter uma postura que você não entre em choque. Então, a questão do sacerdotalismo era exatamente isso, né? Você observava a tendência, a aceitação, e você ficava fazendo aquilo mais ou menos no estilo de vamos dar para o povo aquilo que o povo gosta. Esse é o grande perigo que corre o espiritismo nos dias atuais. Por exemplo, o pessoal gosta de música. A música é conhecida nas religiões, e é uma coisa que a gente observa, ela entorpece. A música entretém, mas ela te mantém distante do estudo, do conhecimento, da razão. Ela tem o seu momento, mas não é para ser implantada junto com a religião. Então, são coisas que nós precisamos tomar muito cuidado, porque nessa de você fazer espiritismo à moda da casa, você vai introduzindo coisas no espiritismo que não existem, e aí você vai desfigurando a doutrina dos espíritos. Uma das coisas que está muito em voga, a questão lá da psicometria, a questão do reiki, né? Então, são questões que vão sendo introduzidas sob a desculpa de que o centro não tem tanto movimento, nós precisamos aumentar o nosso público, e aí você vai desfigurando aquilo que chegou até nós de uma forma tão pura e tão boa, né? E que nós não temos o direito de alterar. Isso nós já temos o passado do cristianismo que nos mostra isso, e nós não podemos, em nome de um progresso do Espiritismo, desfigurar a sua forma simples como nos foi colocada e efetiva como nós sempre constatamos. O Espiritismo, não dá, nós sempre temos que ter isso em mente. O que os espíritos pensam disso? Às vezes, eu fico preocupado com o que você pensa de mim e eu altero a minha forma de ser. E eu tenho que sempre pensar nisso. O que os espíritos pensam? Não é o que o Geraldo pensa. Né? Eu tenho que tomar cuidado, eu não posso ser rude, eu não posso ser agressivo, né? Mas até isso, se eu fizer essa colocação, os espíritos vão pensar da mesma forma. Então, eu não posso, com rudeza, com agressividade, mas eu não posso ser diferente da verdade. Eu não posso fugir disso. No sentido de agradar você, eu mudar uma coisa que eu estou desfigurando aquilo que eu quero te apresentar. É muito interessante, é isso aí, você fala, muito interessante, Luiz, para que a gente fique atento, para que não seja, para que não sejamos, sem perceber, o hipócrita. Né? Geraldo, eu tive uma experiência pessoal. Sim. Eu falei uma coisa para uma amiga, ela ficou muito brava comigo. Ela ficou 2 anos sem falar comigo. Eita. E nesses 2 anos eu só imagino o que ela pensou de mim. Até que chegou num determinado instante que ela ficou sabendo da verdade que coincidia com o que eu tinha dito para ela. Ela foi assim uma manifestação de carinho tremenda. Entende? Então, nós não podemos ter esse tipo de preocupação. Eu tenho que estar preocupado é o seguinte, eu estou do lado da verdade ou não? Essa verdade está sendo dita com misericórdia ou não? Sim. E não abrir mão disso. Interessante. É isso aí. Alan, na visão espírita, e utilizando também os seus conhecimentos de filosofia, por que a mentira ela ainda é prevalente no mundo? Existem os fariseus do dia de hoje? Eu faço essa pergunta e faço uma lembrança. Há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, Alan, eu ouvi numa rádio uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e agora eu não vou lembrar a referência, mas foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que no século XIX, em média, o ser humano mentia de 12 a 15 vezes por dia, e hoje mente de 17 a 20 vezes por dia. Então, eu pergunto a você, por que que é muito prevalente a mentira no nosso meio e se ainda existem os fariseus da atualidade? Depois você me fala onde você leu esse número aí, eu fiquei interessado. É curioso. Mas, veja só, a gente, às vezes, é a história do mal banal que nós falamos lá no começo. Às vezes, a pessoa ela não mente com a intenção de prejudicar. Ela, às vezes, tem vergonha do que ela pensa de verdade, como o Luiz estava falando, que a gente tem que, né, expressar, e ela faz uma omissão, não é bem quase que uma mentira, ela deriva o assunto para um lado, para o outro. Né? Eu acho que a vida em sociedade acaba acarretando uma necessidade de sobrevivência, e pela sobrevivência a pessoa acaba mentindo muito. Não justifica, mas eu acredito que seja esse o viés. Existe uma passagem que nós já discutimos bastante, ela aqui, falamos sempre, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Né? Então, eu acho que essa lembrança do sim, sim, não, não soma a resposta do Luiz à pergunta anterior, né? Nós temos que ter uma postura, aonde for e com quem for, do sim, sim, não, não. O que o Luiz contou de uma amiga que ele, ao falar a verdade, né, ficou lá um tempão, um ano lá, sem falar com ele, é muito ruim mesmo. Até a gente não queria perder a convivência daquele amigo, mas a gente também não pode perder a palavra do sim, sim, não, não. Então, é achar um jeito de se colocar de tal maneira que também você não ofenda, como o Luiz colocou, mas que você mantenha a verdade. Porque a verdade, também repetindo as palavras do Luiz, é a última instância. Não tem o que vai passar dela depois. Então, às vezes demora para a pessoa entender, às vezes a volta para chegar lá é lenta, às vezes não vai ser nem nesta encarnação a ciência da verdade, mas a coerência ao falar é importante. Se existem fariseus hoje, aos montes, talvez até nós mesmos, em alguns momentos, nos comportamos como. É necessário a vigilância sobre as nossas atitudes, é necessário o nosso pensamento sobre como agimos na vida, como nos comportamos no mundo, né? Então, eu não sei o número de mentiras que eu falo por dia. Vou começar a tentar anotar para ver se eu estou nessa estatística aí. Mas eu tenho consciência que, se assim eu faço, é muitas vezes com um mal banal. Mas eu preciso ficar mais vigilante para nem no mal banal incorrer a mentira, nem no meu deslize mais pequenininho, que eu sempre consiga manter a verdade. É difícil. Não é fácil, mas é necessário. É interessante. Geraldo, aproveitando o assunto, lembrando que o Espiritismo já aconteceu isso e questionaram os espíritos por causa disso. Porque o Espiritismo, na Inglaterra, não se falava em reencarnação. E aí, os espíritos... Então, você vê, quer dizer, não era mentira, era omitia o fato da reencarnação. Falava porque meia verdade, né? Meia verdade. Não era, exatamente, ele omitia essa informação. Por quê? Porque o inglês, com aquele orgulho dele... Se ele imaginasse que um dia ele tinha sido escravo, ele ia se matar, que era uma coisa, uma verdade que ele não podia suportar. Então, os espíritos evitavam tocar nesse assunto com relação à Inglaterra. Imagina só que a essência do espiritismo está na reencarnação. Sim. Né? Porque é através dessa reencarnação sucessiva que a gente vai evoluindo, né? Então, e eu, ao saber que sou um espírito imortal, que eu consigo me preocupar em dedicar mais tempo à evolução desse espírito do que à encarnação atual. A encarnação como ferramenta para a evolução do meu espírito. Veja que era um espírito bem meia-boca, né? Um espiritismo bem meia-boca, né? Tá certo, então. 10 horas e 44 minutos. Agora eu me dirijo ao Luiz. Existe uma frase no Evangelho de Mateus em que Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que a pretexto de longas orações devorais as casas das viúvas, tereis por isso um julgamento mais rigoroso. Essa frase de Jesus acabou tendo desdobramentos em várias religiões, e muitas pessoas hoje imaginam um tribunal, onde você vai ser julgado, condenado ou absolvido. Então, eu pergunto a você, Luiz, como que funciona a justiça divina diante dos abusos de toda sorte? Em última instância, quem julga? Quem condena? Geraldo, isso aí se encaixa naquele conhecimento espírita: a quem muito for dado, muito lhe será pedido. Então, esses escribas, esses fariseus, eles conheciam a lei, mas eles não aplicavam a lei, eles distorciam a lei, quer dizer, eles ensinavam de forma errada. Então, sem sombra de dúvida, eles terão responsabilidade através da sua consciência, porque no plano espiritual eles conheceram que com aquela informação errada eles deram destino errado a muita gente. Então, sem sombra de dúvida, através das suas consciências, eles chegaram à conclusão que deveriam de corrigir a besteira que eles tinham feito. E quem sabe, três desses estão fazendo hoje o programa Visão Espírita. Eu pensei nisso. Luiz, quem condena? A consciência. A nossa consciência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ou vos condenará. Então, essa sua frase nos remete a um livro da Ivone Pereira chamado Memórias de um Suicida. Ela fala, ela descreve uma imagem que o Camilo Cândido Botelho, que era o espírito suicida, feito o livro todo em torno das suas atividades, mais para o final do livro, ele já prestes a reencarnar, porque o Camilo Castelo Branco, que era o Camilo Cândido Botelho, se suicidou dando um tiro. E ele, prestes a reencarnar, ele tinha alguns momentos em que ele ainda precisava dormir no mundo. Ele foi resgatado da sombra, precisava dormir. E ele dormia e tinha pesadelos. E nesses pesadelos, próximos à reencarnação, que seria em breve, ele se via sem as mãos. E ele acordava desesperado porque ele não tinha as mãos. E alguém fala... Ninguém está fazendo isso. Isso é a própria consciência dele que está dizendo o que vai acontecer. Então, não existe um juiz que fica sentado no trono e fala: o Alan está condenado, vai para o purgatório, o Luiz vai para o inferno. Não existe. É a própria consciência, né, Luiz? Geraldo, e essa consciência funciona até nos dias atuais. Sim. Na nossa encarnação atual. Você vê a besteira que tem e você, a vontade que a gente tem é que de apagar aquele dia que a gente fez a besteira do mapa. Sim. É como se ele não tivesse acontecido. E isso é o grande problema, porque muita gente não quer conhecer o Espiritismo. Que vai passar a ter essa consciência e não quer. Deixa passar a oportunidade, né? Isso aí. Alan, é muito melhor se ela souber. Fica mais... A consciência fica mais leve, né? Isso, fica mais leve. Alan, agora há pouco o Luiz falou que os fariseus eram pessoas instruídas, que conheciam a lei. Porque no Evangelho, Jesus fala assim, que o fariseu, ele fala assim, Jesus fala, cegos que sois. Ele se dirige isso aos fariseus. Se eles eram instruídos, conhecedores, por que Jesus chama os fariseus de cego? A que tipo de cegueira o mestre se referia, Alan? A cegueira moral, né? Não era uma cegueira da lei escrita. Porque, às vezes, a gente conhece tudo, mas não aplica nada. Então, talvez esse seja o mais cego. Porque tem gente que não conhece nada e aplica muito desse nada, né? Desse quase nada. A pessoa, às vezes, tem um coração tão dedicado ao bem do próximo que o conhecimento, para ele, não é o que vai transformá-lo. Talvez o conhecimento, junto com aquela característica, com aquele comportamento humilde, o faria um máximo, né? Que é mais ou menos o que a gente percebe no Chico, né? Era um cara muito simples, muito humilde, com conhecimento potencializado pelas companhias espirituais que ele conseguia com a sua vibração. Quer dizer, aí consegue tudo, consegue o máximo de uma vida, como a gente consegue aí hoje observar como ele viveu. Então, o maior cego talvez seja esse, que conheça e não aplique na sua transformação moral. Então, é esse cego que nós estamos aí se referindo. E é exatamente nessa sequência que a gente embala a próxima pergunta ao Luiz. Mais adiante, Luiz, no texto evangélico, lemos essa frase bastante significativa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia, a fé. Então, Jesus faz uma observação formal, clara, objetiva aos fariseus. E ele fala que os fariseus, eles se esqueceram do que era mais importante na lei. Eu pergunto a você, Luiz, a que lei Jesus se referiu nessa passagem? A gente sabe que havia as leis de Moisés e os 10 mandamentos, né? As leis de Moisés, elas regulavam o costume do judeu. Então, por exemplo, até hoje as religiões têm essa questão do dízimo. A religião precisa se sustentar. Então, as pessoas precisam, e é colocado para elas, que elas deem 10% do seu salário para custear a igreja. E enquanto o cara ganha salário mínimo, né, e ele está com aquela corda toda, ele vai dando os 10%. Mas quando ele começa a ganhar bastante, imagina um cara riquíssimo que desse 10% do que ganha. A igreja dava para fundar uma igreja por mês. Então, à medida que o cara começa a ganhar mais, ele começa a reduzir esse dízimo, né? A própria consciência da pessoa, ela começa a ver que é muito dinheiro para dar para a igreja. Os fariseus se ficavam mais preocupados com esses dízimos do que com as questões morais. É como se o pastor, todo domingo, lembrasse os membros da igreja, né? Ô, seu João, nós sabemos que o senhor foi promovido e, no entanto, o seu dízimo continua desde o tempo que o senhor era funcionário público. Então, os fariseus estavam muito mais preocupados com aquilo que era parte da lei judaica do que com as leis morais, a questão da justiça, a questão da moral. E eles, então, Jesus condenava isso, porque, na realidade, Jesus sempre falou a respeito das outras coisas como bens materiais, bens finitos, né, que a gente não deve dar muita importância. E Jesus fez assim enquanto estava entre nós. Nós não vemos Jesus cobrando rituais, cobrando obrigações mensais, né? Ele não falava do número de orações, ele falava como orar. Então, ele sempre colocava sobre o aspecto moral da coisa. Ao passo que nós, quando ficamos muito preocupados com as coisas materiais, a gente foca exatamente nessas coisas. De novo, para nós é um alerta. A doutrina espírita, às vezes as casas ficam se preocupando com a sustentação, né, material daquilo que ela se envolve, e esquece de fazer o principal, que é divulgar a doutrina. Por isso, inclusive, que há preocupações. Nós precisamos tomar muito cuidado com a parte assistencial da casa. Nós temos que ter uma parte assistencial, mas dentro da possibilidade que nós temos de sustentar. Porque, senão, daqui a pouco a gente começa a se voltar tanto para isso que começa a fazer rifa, começa a fazer promoção, aí isso. O centro vira um negócio. Esquece a essência, né? Exatamente. Muito bem, Luiz. Alan, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Como o Espiritismo compreende essa afirmação de Jesus? Eu creio daí até bem simples, né? A palavra dele é a verdade. Então, porque ele faz uma ênfase aí, né? Ele usa uma figura de linguagem. Terra e céus passarão, ou seja, matéria vai deixar de existir, né? Planetas deixaram de existir aos montes e vão deixar outros de existir. Planetas surgiram. Então, tudo que nós conhecemos entre a Terra e o céu é matéria, passará. Minhas palavras, como diria Drummond, passarinho. A palavra dele é a verdade, a palavra dele ligada à verdade não tem como passar. Ela fica no nosso coração, ela é a verdade. As igrejas podem fazer o que quiserem e fazem com as palavras de Jesus, interpretam da maneira que querem para a matéria. Toda vez que qualquer igreja interpreta as palavras de Jesus como ensinamento moral em transformação, aí ela fica. O resto, as paredes vão cair, as igrejas vão deixar de existir, os templos todos, mas a verdade prevalecerá, porque o Espírito é imortal. O resto é tudo transitório como ferramenta para a nossa transformação. E é interessante, Alan, que você falando, a gente vai treinando e aprendendo como funciona o raciocínio espírita, a interpretação espírita, que muitas vezes difere de outras interpretações de outras religiões. A interpretação espírita ela é simples, objetiva, embasada no que as leis espirituais foram dadas pelo Espiritismo no Livro dos Espíritos. E por isso fica como disse o Alan, é até simples, né? Geraldo, você de vez em quando repete aqui. Você diz assim, gozado, Luiz, você e o Alan falaram a mesma coisa. Porque nós nos baseamos numa doutrina. Exatamente. O Espiritismo tem um corpo de doutrina, né? As religiões têm a Bíblia. E aí a coisa fica Deus dará. Luiz, a última pergunta. Em seu comentário no item 26, Allan Kardec faz um questionamento, que ele fala assim, entre aspas, porém suas palavras, a de Jesus, terão chegado até nós sem misturas e isentas de más interpretações? Quer dizer, o Kardec fala, será que essas palavras que são atribuídas a Jesus são de Jesus mesmo ou elas foram modificadas ao longo do tempo? Então, a pergunta que eu faço a você, Luiz, você pode traçar um paralelo entre o cristianismo primitivo, que foi até o ano 300, mais ou menos, com o cristianismo vivenciado hoje pelas religiões da atualidade? Sem sombra de dúvida, né? E nós sabemos disso. O próprio Kardec ele não fez comentário do evangelho todo. Então, Jesus, hoje, você inclusive se aprofundou mais nesse sentido, Jesus foi de uma forma muito clara, você vê que o conteúdo daquilo que ele falou é muito mais profundo. Sim. Ele falou aquilo que aquela sabedoria permitiu que ele falasse. E se houvesse alguém que tivesse essa profundidade e pudesse fazer a mesma coisa, seria um outro Jesus, que a gente tem que admirar, né? Então, aquilo que chegou até nós e que veio de Jesus é inconfundível. Cultivai o tesouro que a traça não rói. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As verdades que ele pronunciou são inquestionáveis. As parábolas, elas têm em torno de si uma sabedoria com a chancela de um espírito puro. E alguém, para enganar, precisa chegar na pureza para fazer a mesma coisa. Então, quando a gente vê alguma coisa que não tem essa pureza, a gente identifica que ali tem coisa, então passa ao largo. Por isso que o perigo de espírita que quer estudar a Bíblia. Aí ele fica querendo explicar tudo. E aí ele fica querendo, começa a encaixar, né? A inventar. E isso o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. Alan, você falou uma coisa, a última pergunta que eu faço a você, muito interessante. Muitas vezes as pessoas se equivocam ou acabam mentindo, mas muitas vezes não tem aquela intenção, né? Ele está dentro de um contexto, ele não quer se diminuir, mas muitas vezes você vê que as pessoas falam do espiritismo, do que seja o cristianismo, mas no dia a dia eles não cumprem aquilo que falam. Em geral, o que sucede após o desencarne com essas pessoas que divulgam, falam, relembram o evangelho, mas ele no íntimo, ele não faz aquilo. O que se sucederá com ele após a morte, Alan? Você está sem som. Ele não falou. Olha, Geraldo, eu, assim, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Sim. A consciência da pessoa é o que vai fazer ela se posicionar após a morte. Então, às vezes, vamos imaginar que eu fale 20 mentiras na sua estatística aí, que eu ainda quero saber de onde veio. Eu fiquei pensando, até a Isabel Bula, ela coloca aqui, às vezes a mentira educa como quando nós crianças, os pais faziam a nos educar no bem, pois era necessário algumas mentirinhas de boa intenção. A mentira, de certa forma, também foi provedor. Isabel, eu concordo em partes, porque dava para educar sem usar mentira, sem contar. Por exemplo, as fábulas fazem muito isso, né? Você pega, por exemplo, a história do lobo mau, né, que era para justamente falar para as crianças não andarem sozinhas nas matas, que tinha um lobo que podia devorá-las e não sei o quê. É uma ingenuidade na fábula para passar um medo para as crianças, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando educa. Então, assim, eu, de verdade, eu vou, a partir de hoje, ver se eu estou tentando entrar nesse campo da mentira com qualquer bobagem, qualquer. Eu vou abrir uma lupa em cima de mim. Falar assim, danado, por que você está mentindo e tal? Né? Eu vou tentar não mentir. Agora, a gente pode já começar a usar um termo da omissão, é melhor do que a mentira, talvez. Né? Você deixar de falar alguma coisa que você pensa para não constranger o outro, ou até socialmente para se manter em atividade. Porque, às vezes, se a gente for muito sincero o tempo inteiro, a gente pode passar a ser uma pessoa muito cruel com todo mundo, né? Até tem um filme interessante para quem gosta, acho que é aquele Jim Carrey, que é O Mentiroso. Então, a filha dele, ele era tão mentiroso que a filha dele, ao cortar o bolo de aniversário dela, faz um pedido, que o pai dela não mentisse mais. E, lógico, ele é um comediante, vira uma história aquela maneira de falar. Então, é interessante para a gente refletir o quanto a gente está falando a verdade ou não está falando a verdade. Mas, voltando, né, a pergunta, né, a gente precisaria de verdade ficar focado, né, em fazer sempre o melhor, né, seja onde a gente estiver. Que a nossa palavra realmente seja assim, sim, não, não, né? A consciência daqueles que pregam o mal ou verdades que não são tão verdades assim, vão ter sua consciência pesada. Depois reencarnam, montam um programa chamado Visão Espírita e tentam esclarecer por anos, todo domingo, porque plantaram tantas besteiras no passado que não tem outra maneira, tem que pregar alguma coisa que seja o bem. Alan, lembrando do Voltei, Alan. Voltei. Sim, Frederico. Exatamente, nós falamos semana passada, o Frederico Figner, mas não custa lembrar. Ele fez tantas coisas na vida e quando ele chega no plano espiritual, o pessoal fala para ele, pena que você não aproveitou sua encarnação. Você fez um monte de coisa para todo mundo e não fez nada para a evolução do seu espírito. Está voltando do jeito que foi. Porque a gente se esforce. Talvez a gente ainda escorregue numa mentirinha aqui, talvez a gente ainda perca o foco aqui e ali, talvez a gente não faça o melhor, mas que a gente faça, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar as más inclinações e por sua transformação moral. Que a gente seja reconhecido como esforçado, não ainda perfeito, que não é do nosso nível. Mas que a gente Alan, quando eu fiz a pergunta, eu estava lembrando, sabe do quê? Quando nós estamos encarnados, nós estamos submetidos a um contexto em que a gente não percebe os desdobramentos da mentira. Você não vê, você não. Se você não é uma pessoa sensível, você não vê. Quando você desencarna, esses desdobramentos são visíveis, são perceptíveis. E a sua imagem, a sua aparência vai ser reflexo daquilo que você pensa. Então, lá, você vai se frustrar com você mesmo. Porque a gente constrói uma imagem nossa, mas, em geral, é uma imagem falsa. Você se acha demais, na realidade, você não é demais, você é de menos, né? Você se acha o cara e não é o cara. Você é um indivíduo cheio de problemas. Enquanto está aqui, você é o fulano, né? Quando você desencarna, ninguém nem sabe o seu nome, sua família. Você vai ser reflexo daquilo que você sente. E eu acho que isso deve ser a maior vergonha. Você aqui ter uma imagem maravilhosa. Eu soube, só para finalizar, Luiz, que uma conhecida minha, que era uma palestrante espírita maravilhosa, que emocionava... Eu recebi uma informação na época que eu estava lá com o Chico, que a situação dela no mundo espiritual não era boa. E que ela não conseguia dar comunicação porque a situação dela era bastante complicada pelo que ela fez aqui. Mas a imagem que ela deixou era maravilhosa. Então, eu fiquei pensando, o que será que aconteceu para aquela pessoa tão, tão nobre, tão elegante, tão conhecedora da doutrina, está nessa condição? Era só uma casca, né? Fazer o que ela falou. Sabe aquela historinha do palestrante que chega no plano espiritual e tinha um velhinho que ia em toda a palestra dele lá, simplesinho, lá no fundo. Quando ele chega lá, todo senhor de si, querendo fazer tudo. Nossa, agora eu chego no plano espiritual, eu vou ser o do Borogodó, né? E aí ele chega lá, ele é uma funçãozinha simples. E aquele velhinho era logo o treinador de todos, o instrutor de todos. E aí ele vai lá falar com ele. Parece que eu conheço o senhor ia nas minhas palestras, né? Mas como o senhor está aí, né? Porque ele estava ainda incomodado. O senhor está nesse cargo aí, eu aqui. Qual que é a diferença? Não, porque tudo que você falava, eu fazia. Então... Só para encerrar de maneira humorística, tem um livro do Irmão X, que não sei se é Contos desta e da Outra Vida, que ele fala que tinha um palestrante espírita que estava dando uma palestra maravilhosa sobre desprendimento dos bens terrenos. E a palestra ia num ápice de coisas maravilhosas até que alguém interrompe a palestra e fala: tem um telefone urgente para você. E ele sai, pede licença, sai, atende o telefone. E ele recebe a notícia que a avó dele tinha desencarnado e que deixou uma herança milionária para ele. Ele está com desprendimento dos bens terrenos. Ele não voltou nem para acabar a palestra. Sumiu. O palestrante sumiu. E estava falando sobre desprendimento dos bens terrenos. Desprendimento para quem não tem nada. Agora que eu tenho um monte, vocês que se virem aí. Desculpe a brincadeira aí, mas... Não, mas ela é pertinente. A gente pode passar muita informação com a brincadeira, e é importante pensar. Será que se a gente ganhasse uma herança dessa, a gente estaria aqui fazendo um programa de domingo? Será que volta para fazer o programa? Alan, suas últimas palavras são 11h09. Eu desejo a todo mundo uma ótima semana. Tem uma amiga minha, a Eurideia, que sempre está aqui, ela fala assim que Deus esteja no nosso comando aí, que esteja aí sempre nos abençoando nas nossas escolhas e que a gente possa fazer o melhor. Nesse programa nós tivemos ao vivo em dois horários aí, mais de 50 pessoas. Quer dizer, foi uma maravilha. Durante a semana ele é ouvido por mais umas 200, 300 pessoas. A Lavínia falou que faz a maior propaganda do programa e que todo mundo que está nos ouvindo possa fazer o mesmo, né? A gente agradece sempre porque nós estamos aqui falando, mas com a única intenção de transmitir um pouco daquilo que a gente estuda. E é importante que todo mundo esteja junto nessa conexão. Um abraço a todos que estiveram conosco hoje. Obrigado. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Amanhã eu estarei lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em São Pedro. Oh, que bom. Que Jesus continue nos abençoando e nos conceda o privilégio de estarmos aqui no próximo domingo. Que assim seja. Muito bem. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.